Analise com passo estacionado no carro. Olhar mal encarado, a peça brilha no enquadro. Pasmo, mas por que surpresa? Eu sei que a vontade era de me levar preso. Verme, conheço com que me pareço. Não respeita a lei, o preço já reconheço. O que tá no pote não é de travessura. Resposta assim que curta pra aquilo que nós usa. A arte e cultura. Nunca me envolvi nos esquemas, só que eu sou o problema. Carrego o dilema com o gosto da paz. Audaz, olá, o andar da postura de quem não deve autocensura. De porra nenhuma, vê se acostuma. O ar se defuma, perfuma, assuma ou suma. Se a rataria é sempre suja, não tenho desculpas. Cria teu cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Cria teu cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Identidade além do documento, agora a mão levantou pra defender o gueto. É nós dentro da selva de cimento, pressão do humor, a forma do elemento. Identidade além do documento, agora a mão levantou pra defender o gueto. É nós dentro da selva de cimento, pressão do humor, a forma do elemento. Arrogância na abordagem, sem direito à defesa. Distintivo pra idiota, arma e algema. E o sistema corrompe mais um dos nossos, cabelando inocentes, transformando amor em ódio. E o Estado concretiza o estrago dos renegados, que por aparência são julgados, jogados à cova dos leões. Não tem cifrão pra matar fome, mas tem dinheiro pras munições. E as emoções abaladas da quebrada deixa ser vulneráveis a serem imã de balas. O pesadelo aqui se vivia acordado, confundido com malfeitores. Os pobres são abordados de forma totalmente errada. Olha pra molecada, mão na cabeça, mete a porrada. Só pra ver a lágrima escorrer, sentem prazer na dor. Seu masoquismo não te fere, filha da puta, doutor. Só é mais homem por causa da nove dentro do coto. Mas quando não tá em serviço, anda com um na mão. Eu sou o terror que a sociedade criou, onde os parentes educou, mas a rua que ensinou, porra. Identidade além do documento, agora a mão levantou pra defender o gueto. É nós dentro da selva de cimento, pressão do humor, a forma do elemento. Identidade além do documento, agora a mão levantou pra defender o gueto. É nós dentro da selva de cimento, pressão do humor, a forma do elemento. É na batida do rap junto com meus aliados, considerados na trama, o que que há de errado? Não baculejo, seu polícia diz que eu sou mal encarado. Ironia, piadinha, abuso de autoridade. Se eu tô certo, eu tô errado, sem chance de defesa. Cemitério ou cadeia, aqui pra nós é certeza. Parece até brincadeira, a morte, a sorte é parceira. Superando as tretas, hip hop na veia. A covardia da polícia, pilantragem, força bruta. Quem apenas escuta, a nossa vida é curta. No estresse de cada dia, cada um faz sua rima. Que se veja, que se siga, pra que drama, pra que briga? Fantasma ou fantasia, tanto choro, tanta ira. Faço rap e não consigo uma resposta que me diga. Não concorde comigo, não uso de artifício. É negro, Thales e Ducks fazendo som de bandido. Cria teu cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Cria teu cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Identidade além do documento, agora a mão levantou pra defender o gueto. É nós dentro da selva de cimento, pressão do humor, a forma do elemento.